Se fosse possível acabar com a guerra, eu acabaria. Porque não há justiça no mundo ninja. E eu tenho fé que a paz só pode ser alcançada com sacrifício. E eu tô disposto a morrer pelo que eu acredito. Desde pequeno, mostrei dedicação. O genjutsu mais forte da minha geração. Eu vou escapar do ódio e dessa maldição. Eles pensam com as armas, eu com o coração. Não entendem que as guerras não são solução. São só mais vidas deixadas no chão. Um traidor planejou essa missão pra acusar os Uchiha de traição. Traria. Uma nova guerra fundaria tudo em cinzas. E eu jamais permitiria. Posso ser o traidor Uchiha, mas não trairei minha vila. Eu fiz minha escolha num precipício pra salvar a vila da folha. Esse é meu sacrifício, já que meu poder só trouxe dor em vida. Espero que minha morte ajude o mundo ninja. Eu vou tirar minha vida. Eu sou possível acabar com a guerra, eu acabaria. Porque não há justiça no mundo ninja. Pra impedir a rebelião, eu fui em busca de permissão. Pedi pro terceiro Hokage pra eu colocar o meu clã no jutsu de ilusão. Ele concordou com minha decisão. Essa agora é minha missão. Mas não previ a maldade um homem tão cruel e sob exceção. Danzou, roubou meu Sharingan, tirou meu olho direito. Eu sei que parece loucura, mas só agora enxergo direito. Meu poder nessas mãos, usado pra escuridão. Só há uma solução. Escute, Tachi, você é como meu irmão. E a minha lição é que pra alcançar a paz não basta só ter razão ou compaixão. Tem que sacrificar bem mais. Então vou te dar meu Sharingan. Não quero te ver chorar. Adeus, meu velho amigo. Espero que haja um paraíso onde nós possamos nos reencontrar. Minutos Sidney Cássio nos beats, Nerd Hits. Eu fiz minha escolha num precipício pra salvar a vila da folha. Esse é meu sacrifício, já que meu poder só trouxe dor em vida. Espero que minha morte ajude o mundo ninja. Eu vou tirar minha vida. Eu sou Shizuyu Uchiha.